feição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. E desta forma chegamos ao fim da nossa Catedral do Fado de hoje, dia 26 de junho do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos embora por hoje, mas para a semana estamos de volta com mais alma portuguesa. Já sabe que se quiser fazer o seu pedido de fado, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade e peça o seu fado. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Tristão da Silva, que nos traz Farrapos de Vida. Logo depois, ficamos com António Melo, que nos traz Torito Negro. E terminamos com O Hino Desmantelado, na voz de Alfredo Marceneiro. São os três senhores que, de forma inigualável, terminam a nossa Catedral do Fado de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de um ótimo domingo e, claro, uma ótima semana. Fique bem e até ao próximo sábado. Farrapo da vida, tens alma perdida e o amor próprio também. Tu és mulher desprezada, não amas nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és ninguém. Tu és farrapo da vida, tens alma perdida e o amor próprio também. seja mulher desprezada. Não, não amas, nem és amada. Não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, um nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és, não és, não és ninguém. Fugiu à manada, foi beber ao pego na água parada, e viu o chivante do Zé Coral, o que foi amante da Chica do Mal, a chorar de mágoa na maracha fria, mirando a água que já não corria. O torito negro olhou e sorriu, foi beber ao pego e já não fugiu. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra e o charrecanho é como a formiga. Foi o cão fidalgo que saltou a sede para ajudar o galgo a correr alegre, que vai tão ligeira pelo chaparral, que fica na beira do verde pinhal, e ele ressalta como lhe convém, e gritava a malta a correr tão bem. Mas o cão fidalgo vai para o redil, e o nobre galgo entra no carril. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra e o charrecanho é como a formiga. Pois o campino é como a cigarra e o charrecanho é como a formiga. As tristes aves sombrias, pois depois de servos de domínio. No teu seio das guarida ao rendo malfeitor, tudo em ti causa pavor. É bem triste a tua sorte, sombria estátua da morte. Tu representas a dor. Junto de ti eu nasci, ó meu saudoso moinho, e do meu terno avôzinho, quantas histórias ouvi. Agora tudo perdi, sou pela dor e bati, vivo no mundo e esqueci. Moinho, que crueldade, és o espelho da saudade deste meu peito dorido. És o espelho da saudade.